300 mais, está autorizado a final do procedimento terminado. Ciente, é 2.500, então vou no Serra Vitor 366, o azul para 2.8. Correto. Passou, serviço 3.6, estabilizado, meio 4. Bom, 649, chama agora a torre 1, 8, BC1, 1295, me prego, bandido. Salvador, muito bom dia, bolo 649, estabilizado, RNAVI 10. Bolo 649, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, bolo 649. Solicita 3507, solicita a Projelepa. Autoriza a Projelepa para 3507. Projelepa, 3507. 49, tráfego avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento calmo. Ajude altímetro no 0 ao 4. Sim, chegou o número 9 e o pouso. Chama agora a torre 118 decimal 900. 295, obrigado, bom dia. Bom posto. Salvador, o Xané 625. Chega. É, alguma restrição de a gente iniciar o voo para Brasília por vocês aí? É, alguma restrição do CGNA? Por enquanto não. Tá ok, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4958, sinal da 1-1. Azul 4958, número 2 para pouso na pistola 0, ajuste altímetro no 0 no 4. Entendeu. Então 3.57, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0. Recife 1260, bom dia, centro Recife 1267. Bom dia. 649 no Soma 59, Oliveira, ficha no controle de Soma, frequência 121, decimal 9. 219, vou no meio 49. Nossa, convalidando aí, senhor, o nosso plano estaria vencendo agora? Você teve alguma CHG da empresa aí por vocês? Não recebemos nada, o plano vence daqui a 5 minutos. Tá, eu vou ver com a empresa aqui pra monitorar isso aí então. Azul 4958, autorizado pouso, zona 0, vento calmo. Ciente, livre pouso na zona 0, Azul 4958. Bom dia, Saulo, bolo 649, livrando na circuito. Bolo 649, bom dia, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa da Juliette, ó. Alfa Kilo Pátio 3, o 2958. Federal 9970 para 3, Teresina, 340, informação de dados. Guarde cópia. Do parque de carga para o curso de estrada. Autoridade, chama para o táxi. Chama para o táxi, 5973. Geral 9970, pronto para a cópia? Geral 9970. Usar Teresina, nível 340, via Upper Zulu 20, saída Momo, transição Nenim. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 50 no 3, chama controle 119.8, coteja. Correto, chama para pushback isolamento. Tá lá. 9970, 1234. Paulo Rio 5973 com 2 a bordo, autonomia de 4,28, alternando Salvador para o táxi. 2 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa no ponto de espera do Torreão 1895 com voo. 20, 10 no 4, Índia Alfa no ponto de espera 1895, 5953, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia. E o 5973, pista no zero, pronto. 5973, a linha decola dando zero, vento 360 graus com 2 nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, 5973. Barulhos, nível 360, via Pesoluno 0, saída da El e da Mótica, decola da 10, curva direita, aciona 5022, chama o controle 19 decimal 8, coteja. Decolador 17, controle 19, 8, com voo. 19, 8, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, Rio 5973. Cruzando 2.000 pés na saída Pucajama. Eu 5973, contato radar no decolagem, se você sair da Puca, tração Caju para o mesmo de voo 390. Puca Caju para o 390, Rio 5973. Passeiro 2223, já reconfere. Autorizado Serra Bravo, Quebec Victor, conforme rota plano de voo, nível 180. Decola pistão no zero, primeira curva direita, perfil de saída, Arbor Elefa. Transponder 50 no meia e o controle em 119 decimal 8. Para responsável dos 223, correto cotejamento. Chama profissional no 2, remoto apaixonado. Tá, eu sei como é o seu 3, tem funções lá da presença no Fox 018? Afirmativo. Certo, autorizado direto com o meu Fox 018. O meu Fox 018, obrigado. As 2783 só um minuto cópia, estou da conquista para sair da árvore elefa. Alô, né? Obrigado. Salvador, o Xené 6225 para o puxa acionamento na 06. Xené 6225, gente, puxa acionamento, chama táxi. Chama táxi, 6225. Azul 2783, pronto? Escuta, só tem 2783. Azul 2783, autorizado Serra Brava, que é daqui fixo com fome, Rosa. Plano de voo, nível 160. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Deixou de saída Arbor Elefa. Telefone 5025, controle em 119 decimal 8. Bem, para a da conquista, é a parte Serra Brava, Serra Vitor, 160, fala Rosa Plano, fala da 10 curva à direita, perfil Arbor Elefa, 025. 119, eu te informo que eu não compro o gradiente de 15 mil. Gente, tem coisa de cumprir inferior? Bom dia, essa identificação, dessa vez chegada a Mário para o MC voo 050, ajuste ao altímetro no 0145. Bom dia, chegada a Mário, dia chegada a Mário, 050, com ajuste no 0145. E o 5973, chamador centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 12685, alterne 125, 45, e o 5973. Xené 6225, escuta. Prossiga, 6225. Efetou o CHG junto à companhia? Afirmativo. A companhia efetou para 09 e 06. Gente. Está totalmente pronta aqui, parece que a empresa entrou em contato. Vocês têm algum contato aí com o operador de inglês? Nós vamos informar. Acho que a empresa também está entrando em contato, está conseguindo estar prontinho para iniciar. Bruno 092, está autorizado a final do procedimento RNAV, sistema 0, desça para 2500, para exaltar o Bruno 014, reporte estabilizado. Ok, desce para 2500, 1094, reportará estabilizado. Pode voltar 366, está presente? Autorizado, deve ser revisto 366. Xenemia 225, me escuta? O Xenemia 225, acabamos de ser informados pelo centro que as autorizações para o Brasil estão suspensas. Eu vou até a posição e realiza DLA, se for o caso aí, para a Brasília. Não temos nenhum tipo de estimado para a Brasília aberta. O Xenia 6225 copiou? Afirmativo, 6225 copiou, vai manter a posição. Bono 759, autorizado por posicionamento, chama táxi. Autorização Salvador, cordial bom dia. 1-2-7-0-4, a 2704, temos autorizado 310, copia a guarda. Copia. A 2704, autorizado Serra Brava Romeu Foxtrot, conforme a rota plana de voo, nível 310. Decolando 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Pouca Transição Caju. Transponder 5027, controle em 119 decimal 8. Ok, 310 autorizado, rota conforme a saída decola pela 90 para Cuca com Caju. 5027 é o transponder e 119.80 controle Salvador. Apenas a saída novamente, Cuca, Papa e Uniforme Charlie Alpha, Caju. Ok, é Pupa ou Puxa, Papa Uniforme Juliette Alpha. Papa Uniforme Charlie Alpha. Ok, Papa Uniforme Charlie Alpha, Puca. Com transição de Caju. Procedimento correto, reporta a posicionar, 3-1-1 a posição, azul 2704. Reportará para pushback acionamento, azul 2704. Bom dia, Salvador, Golo 649 para a transição, Porto Seguro, Santiago. Golo 649, autorizado Serra Brava para Bastia. Conforme rota, plano de voo, piloto 44, nível 360. Decolando 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda Seguro. Transponder 5031 no controle 119.8. Autorizado, Porto Seguro 5360, autorizou 44. Nova 0, primeira curva à direita, El, Leda Seguro. Acionado 5031, controle 119.8. Bono 649, correto procedimento, chama para adicionar. Parece. Vitor Alfa Alfa, só um minuto, Costa. Está se confirmando, é Golf 67, primeira aerovia? Paz 5, decola dano 7. Gente, Alfa Tango, Vitor Alfa Alfa, autorizado. Serra Novembro, Novembro, uniforme. Conforme rota plano de voo, nível 1-0-0. Decola pista no 7, primeira curva à direita, no perfil de saída coral. Transponder 5036 e controle 119 decimal 8. Tango Victor Alfa Alfa, correto procedimento. Confirma PLB, autonomia alternativa. Olá, pessoal. Obrigado. Para acionamento, chama a torre. 118.95. Puxa acionamento federal 9970. Federal 9970. Autorizado para o estacionamento, chama a taxa. Autorizado, chama a taxa, federal. Sente de repouso na pista 10, gol 109. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, gol 1759, como 34 a bordo, 4 horas e 14, alternado Galeão. Autorizado o táxi, à direita Índia, ponto de espera pista no zero, chama torre, 118.95, ajuste ao altímetro 1.095. No 095, ponto de espera 2895, obrigado, uma boa. Federal 99703, após 3 horas e 40, São Luís. 090, sala 40, direita, 1219. Direita, 1219, 09. Do Boeing 737, da Gol à frente, até a ponte de espera da pista 90, via Índia. Torre 1895 e ajuste 095. Segue via Pátio, via Pátio do Boeing 295. Salvo gol 1092 de novo, bom dia. Gol 1092, bom dia. Autorizado o táxi de Alfa, reporta aí, táxi de Juliette. Alfa, reporta aí, táxi de Juliette, gol 1092. Torre, bom dia, gol 1759, quanto espera da 10, pronto. 759, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 090 graus, 04 nós. Livre decolagem 090 com 4, gol no 759, obrigado. Salvador, gol no 649, para continuar o estacionamento, pode ser 4. Autorizado, puxa, traque. 3-0, puxa, gol no 649. Federal 9970, bom dia, autorizado o alinhar e manter pista no zero. E aí, mantendo 9970. Juliette, 759, decolada 43, chama o controle 119-18. 19-8, bom dia, obrigado. Eu vou 1759. Controle voo 1759, passando 1300 metros. 1759, contato radar na decolagem, saída da Daniel 360. Daniel 360, 1759. Autorizado a alinhar e manter, pista no 7. Federal 9970, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 090 graus, 07 nós. Salvador para o táxi, Bono 649, 75 a bordo, 311 até Aracaju. 75, 311 Aracaju, táxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro 10-15, Bono 649. Bono 095, iniciando o táxi, ponto de espera 1895, grato, até a volta, 649. Taxi Lima, prossiga para o controle. E levantando 500 pés, Romeu Fox Lima. Gente, Romeu Fox Lima, via Litoral Sul, reporte no farol de Pituaçu. Correção, Pituaçu, o Romeu Fox Lima. Litoral Falco, decolado às 4h30, controle 1119, decimal 8. 098, obrigado, bom dia, vai chamar 09970. Salvador, Bono 649, próximo ponto 0 da Bono 0. 649, autorizado a alinhar e manter pista no 0. A linha aí mantém, né? 1-0, Bono 649. Federal 9970, decolado às 4h30, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo. Alfa Alfa, decolado às 4h05, chega o controle 1-1-9, decimal 8. Vitor Alfa Alfa. Vitor Alfa Alfa. Vitor Alfa Alfa, contato radar saída Coral, autorizado direto com Saúl, uma centena. Direto uma centena com a Coral, Vitor Alfa Alfa. Uno 645, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 099. Iniciando decolagem 1-0, Bono 649. Bono 649, decolado às 49, chama o controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, Bono 649. Salvador, Bono 649, passando 1500 pés, bom dia. Bono 649, contato radar saindo da El, nível 360. 360, Del, 649. 759, Recife, no 25 decimal 1. 1251, no 759, bom dia. Azul 2783, autorizado por César na Semtrax. Prossiga até mais que você e papa. Aguarde para iniciar o reboque, temos uma aeronave no flashback. Estou confirmando, é da 11 para 9? Sim, está autorizado o reboque, reboque térmico. Federal 9970, chama Recife, ano 26, decimal 85. Confirmando no 1,26,15. 1,26,85, senhor. Ainda não entendi, 1,26,85. 1,26,85. 85,26,85, obrigado, bom dia. Bom dia. Rodulho, outro ponto da China, passou através do destino. Salvador, passando através do passo de Jota. Sim, torre 118, decimal 95. 18, 649, Recife, 125, decimal 1. 251, grande. 649. Estamos através do passo de Jota, sua extensão é pouso direto, passo 5, é o GTA. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, bom dia. Bem. Autorizado, dá pra gente, abandonar a linha do litoral, reporte na final para o pátio 5. Ajuste 1-0, 1-5. Reportará a final para o pátio 5, Romeu Foco Trote 2. Boa, 373, contact 63 a bordo, 3-30 de autonomia, operação de carro. Autorizado o táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, Torre Salvador, 1-1-8-9-5, QNH 1-0, 1-5, Azul 2783. Pátio Índia, no ponto de espera, 1-0, 1-5.